vida é um litro aberto. O povo quer meter o copo de não é chamado. Já me mandaram beber com moderação. Quem achar esse sujeito me apresente então. Tô reclamando que eu não vou embora. São 24, 36, 48 horas. Eu tô bebendo aqui com a galera. Casa bacia lá e pro bebedor Nutella. Levante a mão e diz: eu sou bebedor raiz. Não é porque eu bebi ontem que tô bebo hoje, que eu não vou beber amanhã. Não é porque eu bebi ontem que tô bebo hoje, que eu não vou beber amanhã. Não é porque eu bebi ontem que tô bebo hoje, que eu não vou beber amanhã. Não é porque eu bebi ontem que tô bebo hoje, que eu não vou beber amanhã. Ah! Isso é balada de vaqueiro, menino. Só enchendo e derramando. A minha vida é um litro aberto. O povo quer meter o copo de não é chamado. Já me mandaram beber com moderação. Quem achar esse sujeito me apresente então. Tô reclamando que eu não vou embora. Sou 24, 36, 48 horas. Eu tô bebendo aqui com a galera. Traz a bacia lá e pro bebedor Nutella. Levante a mão e diz: eu sou o bebedor raiz. Não é porque eu bebi ontem